Que feliz que esqueces de imenso. Riz nirá usar no outro. E se fê pus outro. Que feliz que esqueces de imenso. Riz nirá usar no outro.